sou o Marcelo Zaniolo. Eu sou o Guilherme Kalel. E eu sou o Diego Locou. Não, não é eu sou, é eu sou o Diego. Foda-se o Diego Locou. Fechou. E esse é o JPC Cash número 12. Então, dando continuidade ao novo formato do JPC Cast, né? Eu, Diego, mais um convidado. Hoje temos o prazer, ou o desprazer, olha o link. Caraca, impressionante. só ele percebeu, ninguém mais reparou, né? O prazer de receber aqui com a gente o Guilherme Kalel, ouvinte nosso, podcaster também. Se apresenta pra quem tá nos ouvindo agora, cara, fala do seu podcast, seu site, seu Twitter, o que quiser falar, por favor. Se apresentar pra quem não está nos ouvindo agora, faz que nem eu. Não, pra quem está nos ouvindo agora. Tá, vamos lá. Olá, pessoal, eu sou o Guilherme Kalel. Tô me sentindo numa Alcoólicos Anônimos agora, não sei porquê. Oi, Guilherme Kalel, tudo bem? Eu não sou anônimo, não, tem meu nome. Eu sou do site Desventura Cast, é por isso a brincadeira do Marcelo no começo. Do Desprazer. Do Desprazer. Se você não sabe o que é Desventura, parabéns, você tá sendo muito feliz na sua vida. Mas você pode acessar e ouvir nossas desventuras lá no desventuracast.com.br ou no desventura.com.br, que é basicamente um podcast sobre cultura pop, cultura geek, só que de um jeito bem triste, porque a gente acaba contando alguns casos da nossa vida sobre o tema relacionado ali, pra balancear um pouco do humor. Isso é um pouco diferente também, né? Tem algum caso aí com o Sabre de Luz, não? Ainda não. Não. Ah, então tá. É que eu tô relutante em fazer. Tu é fã do Sabre de Luz? Eu não sou fã do Sabre de Luz, na verdade. Que perguntas, né, cara? Mas deixa eu indicar dois podcasts deles, cara, no caso teus, né, no Desventura Cast, o sobre Isaac Asimov e sobre o... Caraca, o diretor do Laranja Mecânica. Stanley Kubrick. E sobre Stanley Kubrick. Isso aí, muito bons episódios aqui embaixo na postagem. Ah, muito bacana esse do Kubrick mágico. Ai, ai. Menos um ponto pro Locou aqui. Eu acho que tá bom de introdução, né? É. Fechou. Vamos jogar livro pela capa, então. Better than old Chica. Better than a junkyard dog. Julgando pela capa. Androides sonham com ovelhas elétricas? Livro do Sif. Diego Locou, te dou o prazer, então, de começar julgando o seu livro pela capa no episódio de hoje. Não, Marcelo, o que é isso? Quem te dá prazer hoje sou eu. Pode falar primeiro. Não, cara, vai lá. Primeiro lado mal da força, pelo amor de Deus. Então tá, fechou. Já que a gente falou um pouquinho do lado bom da força no JPC Cast, que eu não lembro mais qual era. O 10? No 10? Eu sei, foi um tempo muito distante. Na época que nós éramos bons, né? Isso. A sinopse diz o seguinte. Tá, não vai jogar a capa, né? Não vai dizer como é que é a capa do livro? Cara, a capa é vermelha e tá escrito Livro do Tipo. Acho que o nome do livro já é auto-explicativo de como vai ser a capa, né? E sobre o que trata também, né? Isso. É um vermelho escuro, assim, meio bordô, sei lá, e o bicho vai pegar aqui. Tá, mas peraí, então vamos lá. É uma capa, né? É um livro que tem uma capa. Isso, é. É uma capa vermelha. Que fica por fora das páginas. Isso, exatamente. Isso, ela protege as páginas, inclusive. Isso, ela protege as páginas. É capa dura, ó. Capa dura. Ó, escuta aí, ó. É capa dura. Parece que eu, sei lá, bati na porta, né? Mas não, eu bati no livro. Aí é exemplo daquele livro do Caminho... O Caminho Jedi que a gente jogou, né? Isso, Caminho Jedi. Ele também tá escrito Star Wars em cima. Não é bem em cima, assim. É na frente, tá? É na frente, né? Com os garrafais, né? Escrito Livro do Sith com uma fonte bizarra, que eu acho que é a fonte... Sith. É, bota a língua no meio dos dentes e faz... Sith. Isso, agora limpa o monitor. Nossa, quanto cuspe na minha cara agora. Tá, beleza. A capa é simples, mas uma capa bonita, certo? Sim. É. Ela agrega valor ao livro, né? Lembra muito o uniforme do colégio que eu frequentei durante um tempo. Nossa, cara, eu juro que eu tô tentando imaginar agora. Mas não tem mais dúvidas de que o Diego é do lado mal da força, né? Do Lago Negro. Ah, depois do último JPC Cast eu tenho certeza, cara. Ah, eu também tenho. Mas, Eu tô vendo algumas fotos aqui do livro, né, da capa. Ele realmente tem relevo, assim, nas bordas? Sim, sim. Tem relevo e a parte que tá impresso, no caso, as letras, é meio envernizado, sei lá o que é isso aqui. Legal. Eu sei que dá um efeito bacana, assim. É bem bem bonito, cara. Exemplo aquele que a gente jogou no último episódio, lá no 10, eu acho que é 9, enfim, desculpem. A preguiça de colocar no Google é brabo, né, cara? Uhum. Nem pra abrir o site pra dizer, mas enfim, é um livro bem bonito, cara. Eu vi na livraria também, as páginas têm um detalhe, né? Então, tem uma faca na página, né? Isso. Não só como o outro parecia que era um livro mais carcomido, digamos, né? De uso de muito tempo. Esse tem recortes diferentes nas páginas, dando a entender que é como se fosse um... Como se fosse um... Tipo um fichário, sei lá, alguma coisa do tipo, que ele foi juntando documentos num livro só, mas são documentos de fontes diferentes. É, um compilado de informações CIF, isso, né? Isso. E que vai passando de mestre pra aprendiz, no caso, né? Não necessariamente. E o Diego não queria falar da capa, né? Olha quanta coisa. Vai lá, Diego, qual é a sinopse desse livro? A sinopse do livro do CIF diz o seguinte: ao longo dos séculos, à medida que os Lords CIF ascendiam ao poder, alguns deles registravam sua filosofia e seus esquemas para assumir o controle da galáxia. Ao serem derrotados, esse conhecimento desapareceu, ou pelo menos era o que parecia. Seus escritos foram passados entre Sith, selecionados e até mesmo Jedi, que acrescentaram suas reflexões a essas raras páginas. Na busca por um domínio, Dark Sidious foi atrás do que sobrou dos 5 textos mais lendários do lado negro. A partir desse conhecimento, ele escreveu um 6º texto, seu próprio manifesto. Reunidos, esses documentos formam um livro do Sith. Pergunta. Aí tem mais um parênteses aqui, que diz o seguinte. Pode continuar. Com esse livro, você poderá liberar o poder e a loucura, ó, loucura do lado negro. Aí, o Diego botou o nome já. É isso aí. Se sentiu em casa agora. Quando ele criou o nickname Diego Loucou, ele tá assumindo a capa vermelha, né? É. Capa vermelha por causa da capa do livro, né? Essa referência que eu tenho. Ah, tá. Eu achei que tu tava pensando, sei lá, o Super-Homem. É que geralmente os Sifis usam preto, né? Não capas vermelhas. É isso que eu ia perguntar agora, cara. Eu, né, já falei, vou repetir pra ser escorrachado de novo, não curto Star Wars. Tamo junto. Beleza, maravilha. Toca aí. Me dá um exemplo, Diego ou Guilherme, de um personagem desse lado ruim aí. Darth Vader. Ah, tá. O Dark Sidious. O Darth Vader. Tá. Mas o Darth Vader era o Jedi e passou pro lado negro, né? O Dark Sidious já era... É, mas ele é o maior exemplo do lado Sith, né? Que a gente tem na cultura pop, que é o popular mesmo. Sim. Tá, mas aquele cara de cabeça vermelha com dois sabres de luz. Ele também é um Sith. Ah, perfeito. É ele que eu vejo na cabeça agora. É, ele é. Tá, perfeito. Tu não gosta de Star Wars, Guilherme? É, eu não gosto porque... Eu tenho uma... minha vida é uma desventura, né? Então, tudo tem uma história triste por trás. E tem essa história triste também. É que... O Diego adora histórias tristes por trás. É que eu... Quando eu fui assistir Star Wars pela primeira vez, eu não comecei pelo episódio 4 como a maioria. Eu comecei pelo episódio 1. Mas o episódio 1 é legal. Só que o problema é que antes de assistir o episódio 1, eu assisti Matrix. Pausa. O episódio 1 é aquele mais recente, da trilogia mais recente, né? Isso. Eu comecei por aí também. Isso explica muita coisa. Só que antes de assistir esse episódio 1, eu tinha terminado de assistir um filme chamado Matrix, que vem com conceitos muito bons, gráficos excelentes, e quando você migra pro outro, tipo, dá um desânimo, sabe? Porque não se mantém no ritmo. Eu já tentei, inclusive assisti toda a trilogia, assisti séries e livros, e realmente não me pegou Star Wars. Uhum. Como me pegou, por exemplo, Star Trek, que eu sou um mega fã de Trekker. Sou um Trekker, né? É, Trekkie. Então criamos inimizades aqui no cast. É, então geralmente o pessoal associa meu desgosto por Star Wars por eu ser Trek, mas isso é mentira, porque eu gosto muito do Darth Vader, ele é um dos melhores personagens da ficção que existe. Cara, mas assim, eu não gosto, mas eu respeito o cenário, assim, sabe? O universo criado, sabe? Vamos admitir, Marcelo, você também não queria ter um sabre de luz? Quem não queria? Quem não quer, né? É isso que eu porém. Irado, né? Nhão, nhão. É só a arma mais foda que existe. É, muito foda. Assim, eu nunca tive apreço pela história, pelo universo sim, mas pelos episódios, né? Os seis filmes que tem, mais os outros que vão vir agora, não sei o que vai ter e tal. Mas eu sempre admirei muito personagens. A questão Jedi eu acho muito foda. É uma raça, né? É uma filosofia de vida, né? Sim. Como se fosse uma arte marcial. Sim, mas é tipo, digamos, um clã, né? Do RPG lá. É um clã, seria isso. Eu acho muito foda essa... Eu nunca tive isso antes, né? Pra mim é completamente original. Se estiver falando besteira, me desculpem, mas enfim. Diego? Tô ouvindo. Tô só escutando os dois que não gostam de Star Wars, né? Discutindo sobre Star Wars, mas vamos lá. Acho que ele tá esperando... Eu acho que o Marcelo tava esperando você corrigir ele em algum momento ali. Tá, já que não vai corrigir, já que não errei nada, né? Pelo jeito. Ô, Diego, o que tu espera desse livro, cara? Eu espero que ele me ensine a usar a força do lado negro. Caraca. Eu acho que qualquer um que lê esse livro vai esperar isso. Ah, o Diego... Acho que eu vou comprar ele, hein? É, e quem vai sofrer vai ser eu aqui, né, cara? Eu vou sofrer muito no livrocast com o Diego com a força do lado mal aí, tá louco, velho? Mas sei lá, cara, eu não sei se eu leria, não. Eu leria, cara, porque por mais que eu não seja fã, uhum. É uma mitologia legal, sabe? É uma coisa que... É isso que eu falo, é isso que eu me refiro quando digo universo. Assim, eu já li o primeiro lá, O Caminho Jedi, né? No caso, tem várias passagens bem divertidas que geralmente se encontram no, na margem das páginas, que são as anotações de quem leu o livro, né? Então... Mas é coisa... É easter egg ou é coisa clara? Piada clara? Não, tem até gozação de um cara que leu com o outro que leu antes, sabe? Ah, tá. Tipo, ah, esse cara que tá falando merda aqui, sabe? Ele tira o sarro mesmo. E tipo assim, Diego, tu que leu O Caminho Jedi, que é o que vem antes desse, né? Que completa essa série de dois livros. É um livro pra quem gosta de Star Wars ou pode ser um livro introdutório também? Olha, acho que é um livro mais pra quem gosta de Star Wars. É, pra complementar a mitologia. Porque tem várias coisas que explicam fatos, acontecimentos e a filosofia por si só, que tem no filme, ele explica no livro, assim. Cara, mas assim, como livro, tá? Como capa e folhas, né? É um dos mais bonitos que eu já vi, cara. Sim, ele tem um acabamento muito bom, a produção dele toda, assim, foi feita com muito esmero e carinho, com certeza. Cara, eu comprei esse livro porque capas de alto relevo chamam minha atenção, independente do livro. Eu acho que quando eles fazem alto relevo, eles fazem pra chamar a atenção e ser vendido mesmo. E só pra complementar a mitologia, porque, cara, querendo ou não, Star Wars tem uma das melhores mitologias do mundo. E você, mesmo você não gostando, acho que vale a pena você conferir. Eu concordo, cara. Assina embaixo. E até porque se vocês não gostam, né? Então é friends close e enemies closer, né? Tem que ter argumento pra poder falar mal, entendeu? Tem que conhecer pra falar mal. E só pra, né, averiguar aqui os leitores no Scooby como avaliarem esse livro, é um livro recente, né? Teve 41 avaliações. Ele tá com a média de 4.5. Lembrando que a nota no Scooby é de 1 a 5. Então tá muito bem avaliado. Agora, que nem eu falei, perguntei pro Diego, né? Não sei dizer se quem avaliou é quem é fã da série já, ou são pessoas novatas no universo querendo conhecer um pouco mais esse enredo e tal, essa mitologia como o Kal-El colocou. Não, mas é nota bem alta. É impressionante, né, cara? Mas nesse caso eu tomaria um pouco de cuidado, porque realmente pode ser fã, né? Aí fã gosta de qualquer coisa. É, nesse caso, especialmente, eu tomaria um pouco de cuidado, porque se você vai pro lado bom da força, né? Então não leia esse livro, porque pode te levar pro lado negro da força. É isso que eu ia falar agora, cara. Se você é fã, se você é iniciante no universo do Star Wars, comece pela parte boa, né? Comece pelo caminho Jedi e tal, e depois pegue essa parte do parte má. Anakin começou pelo lado bom, cara, terminou no lado mal. Viu? Mas então, querem acrescentar mais alguma coisa? Posso passar pro meu livro? Bom, Marcelo, só pra acrescentar então, esse também é um livro publicado pela Bertrand Brasil, da Lucas Books. Mais um belo trabalho da Lucas Books. Então vamos ficar cego então com a capa do meu livro. Lembrando que aqui embaixo na postagem tem as capas e tem os links e tem, enfim, você conhece a postagem aqui bem completa, você vai achar tudo que você procura. Vamos julgar o meu livro pela capa. Bom, já que o episódio de hoje começou com Star Wars, né, que é uma série, começou no cinema ou teve livro antes? Cinema. Então, beleza. Vamos falar de mais um livro, escolhi mais um livro que também tem a ver com filmes, tem a ver com clássicos, tem a ver com, enfim, obras importantes para a cultura pop hoje em dia, né, cultura cult, de repente. Vocês conhecem um filme chamado Blade Runner? Conheço sim, o Han Solo tá nele também, né? Exatamente, é. O Han Solo participa do Blade Runner. Coincidência, né? Então, vocês já viram o filme, né? Não só o Han Solo, como o Indiana Jones também. É. Né? Os dois participam desse filme. Tá. Vocês já viram o filme? Vocês gostam de Blade Runner? Eu gosto bastante de Blade Runner. Acho interessante. É o que dizer, né? Eu acho que esse é bastante controverso aí. Cara, então, o livro que eu vou julgar hoje, tá? É o livro que deu origem ao filme Blade Runner. Ele se chama Android Sonho com Ovelhas Elétricas, né? E é um livro, um lançamento aí da editora Aleph. Não sei como Aleph. Isso mesmo, que vai ser muito falado em sequência aqui no Livrocast, em breve. Vamos esperar coisas positivas vindo dessa editora. E, caras, eu nunca vi Blade Runner. É sério isso? É sério, cara. Marcelo, então você deve desconectar agora. Não, mas peraí, eu tenho... eu não tenho uma justificativa. Deixa eu ver se tem no Netflix. Deve ter. Deve ter, sim. Esses clássicos sempre tem. Vou até te passar o link, tá? Não, cara, mas assim, eu nunca vi o filme, mas eu li a sinopse do livro, cara, eu recebi um e-mail marketing da editora, né? E, cara, a sinopse do livro me chamou muita atenção, cara. Me deixou muito interessado mesmo. não sei se é igual ao livro, desculpa, não sei se é igual ao filme, mas deixou bem, bem curioso. É, vocês estão com a capa aberta, hein? Cara, não, ó, pau no cu do Netflix, não tem Netflix. A rede de streaming tá... Netflix não tem Blade Runner. Ô, Kal-El, tira 3 pontos do Netflix. Netflix menos 3, negativo já. É, pra quem não sabe, o Kal-El tá falando em off, que ele tá fazendo pontuação entre eu e o Diego e ele mesmo, acho, né? Tá pontuando Netflix também? Não, eu não tô... Eu sou juiz, mas o Netflix tá com 3 negativos agora. Só porque não tem o Blade Runner. Então, Netflix, compre os direitos do Blade Runner pra exibir aí pro pessoal. Isso, compre e devolver o filme, prometo, gente. Eu prometo mesmo. Eu quero ver faz tempo. Mas então, vocês estão com a capa aberta do livro aí, não? Eu tô quase vesgo já com essa capa aqui. É, o autor do livro é Philip K. Dick. K. Dick? Dick. Acho que é Dick. É. Não, mas aí tem o K, né? O K, o sobrenome dele é Philip K. Dick. São dois nomes. O nome dele já é um trava-língua, isso é legal. É, e a capa também é um trava-olhos, né? Meu Deus, cara, como é que eu posso explicar essa capa, Diego? Tu que trabalha com publicidade. Tô te mandando o link, clica aí. Meu Deus. Meu Deus. Eu tô até com medo de ver isso. Tô pensando se eu devo abrir esse link. Não. Já abri e não gostei. Eu não sei se eu dou um ponto ou desconto um ponto. Desconta 10 pontos, né, cara? O Diego mandou o Google Search com a palavra dick. Parabéns, não, Diego, parabéns. Os ouvintes não acessem, por favor. Esse é o primeiro mandamento do livro do Sith, né? Mas como é que explica a capa desse livro, Diego? Como é que se explica a capa do Android Sonho com Ovelhas Elétricas? Cara, me parece um negócio meio binário aqui, né? Porque cor sim, cor não, com um monte de quadradinho. É, eu acho que é a intenção mesmo, né? Uma ficção científica e tal. Uhum. Enfim, cara, é uma capa preta e branca com pontilhados, né? Não sei como explicar isso. São pixels. É, pixels. Parece até cinza, cara. Não parece nem branco, parece preto e cinza, né? E tem tipo um selo assim, meio torto. É exatamente essa é a ilusão de ótica, né? Que são pontos pretos e pontos brancos, e enquanto olha de longe, parece sim. Mas de perto também parece. Isso me lembra aqueles testes que o oftalmologista costuma fazer, né? Pra avaliar... Pra ferrar seu olho. É, eu fiz vários desses e não foi legal. Cara, mas enfim, eu não tô aqui pra falar da capa, né? Não, aqui não. Também tô. Não tô um problema qualquer mesmo? Também tô. Mas o que me chamou atenção, cara, não foi nem a capa. Eu vi a sinopse antes de ver a capa, né? A sinopse do livro, eu vou ler rapidinho aqui pra gente dar uma inteirada, é assim. Rick Deckard, ou Deckard, é um caçador de recompensas. Ao contrário da maioria da população que sobreviveu à guerra atômica, não emigrou para as colônias intraplanetárias após a devastação da Terra, permanecendo numa São Francisco decadente, coberta pela poeira radioativa que dizimou inúmeras espécimes de animais e plantas. Na tentativa de trazer algum alento e sentido à sua existência, Deckard, ou Deckard, que não sei como se pronuncia, busca melhorar seu padrão de vida até que finalmente consiga substituir sua ovelha de estimação elétrica por um animal verdadeiro. Um sonho de consumo que vai além de sua condição financeira. O novo trabalho parece ser o ponto de virada para Rick. Perseguir 6 androides fugitivos e aposentá-los. Mas suas convicções podem mudar quando percebe que a linha que separa o real do fabricado não é mais tão nítida como ele acreditava. Em Android Sonho com Ovelhas Elétricas, Philip K. Dick, ou K. Dick, cria uma atmosfera sombria e perturbadora para contar uma história impressionante e, claro, abordar questões filosóficas profundas sobre a natureza da vida, da religião, da tecnologia e da própria condição humana. Olha, eu achei bem diferente do que é, de como é o filme, né? Que no filme não tem nem a ovelha elétrica. Cara, é que assim, a parada do nome é porque assim, como os humanos têm ovelhas elétricas, né? Que imitam, que criam um produto semelhante ao de ovelhas reais, aquela questão de, já que não tem a verdadeira porque a minha terra tá numa merda, eu tenho uma elétrica pra fingir que tem alguma coisa, né? A brincadeira do nome é, será que os androides também sonham com ovelhas elétricas e eles têm ovelhas reais? Sabe? Uhum. Tipo, os homens querem ovelhas reais, mas eles têm ovelhas elétricas. Será que os androides têm ovelhas reais e querem ovelhas elétricas, sabe? Ah, sim, entendo. Também. Essa brincadeira do nome do livro eu achei fantástico, cara. Ficou muito interessante, assim. Deu vontade de ler, pelo menos. É diferente do filme? A sinopse é bem diferente, né? Porque no filme, no caso, o que o Han Solo faz, né, é caçar androides. O Han Solo, o Deckard. Tá, o nome do Han Solo é Rick Deckard ou nada a ver? Isso, Deckard, é. Ah, então, beleza. É, e pra mim, Replicante sempre foi a banda gaúcha. Caraca, eu nem lembrava desse nome mais. E basicamente o que ele faz é isso, é caçar replicante, né? Ele faz testes que identificam esses replicantes. E replicantes são androides, né? É, mas isso. Isso. Que fingem ser homens. Mais ou menos por aí. Então, na verdade, é um tipo de androide com pele humana pra ficar mais socialmente aceitável, né? Mas tá, mas não tem nada... Ele sonha em ter uma ovelha real ou nada a ver? Ele não, também não. Se passa em São Francisco, a história, não? Cara, eu não lembro se passa em São Francisco. É que é um futuro muito nonsense, sabe? Uh-huh. É muito, muito estranho você identificar linkar alguma coisa naquele filme com a nossa realidade, porque é extremamente futurista, né? É muito futurista, na verdade. E nesse tempo aí, ele é contratado pra caçar esses androides, né? Assim, lembrei, o filme se passa em Los Angeles. Ah, tá. E ele é contratado, né, pra caçar esses replicantes que fugiram. Eu não vou dizer porque eles fugiram, senão vai ser um spoiler da trama, né? Obrigado. Aí ele é obrigado a caçar e nesse meio tempo vai se desenrolando vários conceitos de humanidade ali que eles tentam explorar no filme e no final você tem uma surpresa. Cara, eu tô aqui pensando, estimando a quantidade de pessoas que vai brigar comigo por eu nunca ter visto esse filme. Caraca. Quantidade de pessoas que vão brigar contigo. A mesma quantidade que vai brigar com você por não gostar de Star Wars. Meu Deus, eu tô ferrado, né? E eu ainda acho que o autor com o nome de Dick e passando a trama do livro em São Francisco é muito... Só vai entender essa piada quem pesquisar no Google, né? Ah, cara, eu não vou pesquisar. Eu entendi, mas eu não... Cara, você que não entendeu, não pesquise. Mas assim, eu acho que como o personagem do livro do filme é o mesmo nome, Rick Deckard, enfim, é realmente, né, como a capa promete, é um livro que inspirou o filme. Então, enfim, cara, eu gosto de ler mais do que ver filmes, né? Como vocês perceberam, eu devo ler esse livro, porque eu tenho gostado cada vez mais de ficção científica, cara. Uma coisa que eu não curtia muito, tô abrindo aí o meu caminho pra ficção. Eu adoro ficção científica, né? Uhum. Douglas Adams, Isaac Asimov, inclusive mais um Jabaí, desventura que é Isaac Asimov, escutem. Mas é ficção científica, geralmente é isso, né? Tipo, debate filosófico sobre a humanidade, né? Sobre o futuro da humanidade. É, cara, eu lia muita fantasia, agora comecei a pegar uns livros de ficção brasileira e tal, ficção científica que eu digo, né? Não ficção. Uhum. E tô gostando bastante, cara. O Asimov é um cara que eu tô pra ler faz tempo, né? Quem sabe coisas boas apareçam, né? Vamos ver. E vocês, leriam esse livro, não leriam? O filme tá bom já? Ficaram interessados? Diego, falei primeiro. O Diego tá quieto, tá cansado, tadinho. É. Não, eu tava procurando aqui, na verdade, no Scooby, mas aí não vou achar. São Francisco, não. Né? Tava procurando São Francisco no Google, fala sério. Tava procurando o livro em inglês, porque o livro que você escolheu tem uma avaliação. Faz sentido. E não é minha, gente. Mas ele é um livro muito recente, cara. Eu recebi por e-mail o aviso que ele foi lançado faz 2-3 dias, eu acho. Imagina, né? Então, Marcelo, se eu tivesse mais umas 2 ou 3 vidas, eu poderia colocar esse livro na minha lista, mas tá foda ultimamente, não tem tempo pra nada. Isso é um não, tá, entendi. Não, entendi. Acho bem interessante, achei a... Não que eu seja fã de Blade Runner, mas eu achei o filme bacana, assim, interessante, e seria um complemento interessante. Cara, eu curto... Eu curto essa parada de histórias com filosofia, sabe? Você já... Uhum. Que escuta o LivroCast sabe, né? Geralmente que tem uma metáfora, reflexão, filosofia, eu geralmente gosto. E ficção científica é muito bom quando tem uma reflexão, tem uma análise social, uma coisa assim. Então, me pareceu um prato cheio, assim, pra mim, no caso. Eu já não... Cara, sinceramente, pela capa eu não compraria, ficaria longe. Não me chama a atenção, principalmente porque dá a impressão que não é autorrelevo. Cara, mas você pode fazer um pôster e fazer exame oftalmológico em casa sozinho. É, esse é um ponto. É, assim, a capa me lembra o quê? Me lembra uma promoção no Giassi. Caraca, o Giassi, pra quem não... O Giassi é o mercado aqui de Floripa que é laranja, né? Ele bota etiqueta laranja lá nas ofertas. Nossa. É por isso que ele falou isso. Nossa, que comentário bairrista, né? Já tem uma capa, que eu tô vendo aqui, uma capa variante, que aparece um fundo laranja e escrito Blade Runner. Deixa eu ver aqui. Isso chamaria minha atenção, né? Por ser fã do filme. Mas a capa tradicional, a preto e branco, uhum. Eu não chamaria minha atenção. Mas é que ele tem uma cinta, né? Na verdade. Esse que tá escrito Blade Runner na frente é uma cinta. Isso. Ah, não. É a mesma capa, só com a cinta, né? É uma cinta que fala que o livro que originou Blade Runner. Sim. Uma silhueta atrás e tal. É. E isso chamaria minha atenção pra ler a obra, mas a uhum. capa mesmo não chamaria minha atenção. Acredito que a capa tem muita coisa a ver com o que é debatido no livro, né? Pra ela ser desse jeito. Mas ela acaba não chamando minha atenção, né? Cara, eu arrisco dizer que nas livrarias vai estar com a cinta. É, vai. Aqui embaixo na postagem, depois vocês vão encontrar a capa com cinta e a capa sem cinta pra entender o que a gente tá falando e não ficar de louco, né? Isso, a capa sem cinta, a calça tá caindo. Sobe música que não consigo falar mais nada. Pra fechar o cinto, exatamente. Bom, Marcelo, e o seu livro está... O seu livro, não, o livro do Philip K. Dick, né? está avaliado no Scooby com nota 3. Ele tem apenas uma avaliação e a pessoa voltou que ficou em cima do muro, né? Nem gostei, nem... Ah, mas 3 tá na média, né, cara? Foi um tipo, eu já assisti a porra do filme, né? Então tá bom. É, 3 tá mais ou menos, né? Mais ou menos. Bom, tem uma avaliação, mas se eu ler, eu prometo fazer uma resenha e avaliar também. Então, aguardem, talvez, em breve, venha uma resenha no Locotopia sobre esse livro que, repetindo, eu gostei bastante. Carel, alguma coisa a acrescentar no julgamento de hoje? Nos julgamentos de hoje? É, eu quero acrescentar que o Locô tá com 6 pontos e o Zaniolo tá com 5. Opa! O Netflix tá com menos 3, então o Locô ganhou a disputa dos livros hoje. Cara, de onde que vem esses pontos, cara? Cara, eu não sei, vocês estão falando aqui comigo, daí eu vou marcando assim um risquinho pra você, depois um pro Diego, daí eu vou lá e corto um no Diego, e dou mais um pra você, e assim vai indo, sabe? Daí o Locô ganhou, fazer o quê? Eu já penso de frente, ele perdeu, cara. Tu cortou o risquinho dele e perdeu. Ele, eu cortei 3 dele. Cara, mas muito obrigado por participar, viu? Não, que isso, tamo aí, é desventura da vida, né? Tamo aí. Precisando ser chamado. Ouvindo minhas piadas ruins, deve ser uma desventura mesmo, né? Dá até de gravar um episódio lá pra vocês. O dia em que eu gravei com o Livrocast. É. Né? A ideia do Desventura Cast foi, do nome foi ouvindo o Livrocast, não foi? Na verdade foi mais vivendo, sabe? Você vai vivendo e fala assim, puta, a vida é uma desventura, cara, não tem jeito. Mas beleza, cara, eu espero o senhor em breve, viu, num Livrocast propriamente dito, digamos assim, tá? É. Ah, e pra quem não sabe, muito em breve, tipo, muito em breve mesmo, o Zaniolo vai estar lá no Desventura Cast. E não vai estar falando sobre um livro. Então fica a dica. Posso dar um pequeno spoiler? Não, não é nem spoiler, é um pequeno teaser. Pode, fica à vontade. Vamos falar de mais um filme que não tem no Netflix. É verdade. Mas vamos lá então, Diego, eu e você para ler comentários e e-mails. Comentários. Antes de qualquer coisa, Diego, temos que falar de quem? Pod Pesquisa. Então vamos lá, falar da Pod Pesquisa 2014. Olá, ouvinte de podcast, eu tenho um recado muito importante para você. Os criadores deste e de muitos outros programas que te divertem há tanto tempo precisam da sua ajuda. Estamos realizando até o dia 30 de abril a Pod Pesquisa 2014 e precisamos conhecer um pouco melhor a nossa audiência. Acesse agora podpesquisa.com.br e responda a um rápido questionário. Não leva nem 10 minutos. A sua participação é fundamental para que nós possamos conhecer melhor o público que escuta podcast, além de contribuir para o crescimento da mídia em todo o país, fazendo podcasts cada vez melhores para você. Participe! podpesquisa.com.br. Então você que nos ouve, você que acompanha o Livrocast, você que escuta outros podcasts também, não deixe de clicar aqui embaixo na postagem www.podpesquisa.com.br. Eu acho que vai ser a última vez que nós falaremos da Pod Pesquisa por aqui, não tenho certeza. Então, deste ano, né, Marcelo? É, dessa vez. Dessa vez, pelo menos. Não perca, não deixe de nos ajudar, né? Clique embaixo e faça a sua parte. Bom, Marcelo, e outra coisa que a gente não pode esquecer de falar é da loja.locotopia.com.br. Que você pode acessar clicando aqui em cima no menu do site, que tem um menu escrito loja, só clicar você será redirecionado, ou digitar, como o Diego falou, digitar no browser loja.locotopia.com.br. Muitas canecas, você ajuda o Livrocast a se manter e a crescer, né? Então, são produtos legais, como a gente sempre fala, produtos de qualidade, você vai gostar e você vai estar contribuindo com o nosso projeto e também com algo que, ao menos a gente espera, você gosta de ouvir. Clique no link, veja os modelos e que a pessoa faz daí, Diego? Bom, a pessoa toma bastante cuidado pra não se afogar e morrer afogada, né? Porque a gente não se responsabiliza, né, pelo uso da caneca. Cara, eu achei que tu fosse falar compre, tipo, mas beleza. Clique no link ou digite loja.locotopia.com.br. E como é que o ouvinte faz pra entrar em contato com a gente, Diego? Bom, Marcelo, para ser lido aqui ao vivo, entre aspas, né? Isso. Basta comentar em um dos posts do podcast, no JPCcast ou no Livrocast, ou mandar um e-mail para livrocast@locotopia.com.br. É importante falar, como a gente sempre diz, né, que todos os e-mails e comentários comentários são lidos e respondidos. Então, entre em contato com a gente, você vai ter sua resposta, faça perguntas, críticas, sugestões. É muito importante pra gente também. Além disso, Diego, a gente pede também pro nosso ouvinte que ele deixe nome, idade, cidade e profissão. Se não deixar, vai ser respondido, lógico, nós vamos ler, vamos conversar, mas não vai ser lido aqui no JPCcast. Então, por favor, se localize aí pra gente, né? Diga quem você é, o que você faz, de onde fala e tal, pra gente ter um contato melhor com você, ouvinte, e te responder também à altura. E não esqueça também de curtir nossas fanpages no facebook.com/livrocast e /locotopia, e também nos seguir no Twitter, @livrocast e @locotopia. Exatamente. E também o que a gente pede com muito carinho, com muita dedicação por parte de vocês, é que vocês resenhem e ranqueiem o Livrocast no iTunes. A gente cresce, pessoas novas conhecem o Livrocast e nós ficaremos muito gratos e felizes. Diego, tu usa o Android, né, Diego? Sim, eu uso o Android. Então, Diego, a partir de hoje, o Livrocast vai começar a indicar, cara, o aplicativo chamado Pod Store. Tu conhece, Diego? Bom, Marcelo, eu não conheço e até hoje não me adaptei com nenhum aplicativo de podcast pro Android. Vou baixar e vou ver qual é. Cara, então tu vai baixar, Diego, no próximo episódio tu vai dizer o que tu achou, pode ser? Com certeza. Então você que escuta no iTunes, ranqueia a gente e deixa uma resenha pra gente no iTunes, e você que usa Android no seu smartphone, baixa o aplicativo Pod Store. O Livrocast indica o Pod Store. Começando então, Diego, a leitura de comentários. Finalmente chegamos na parte que realmente é a mais bacana de gravar. Saímos daquela formalidade de como comentar e tudo mais. Deixa eu perguntar pra ti uma coisa, cara. O que que tu achou do episódio especial de aniversário de 2 anos? Sinceramente? É. Eu acho que eu nunca vou me cansar de fazer piadas. Espero que não, cara. Foi muito engraçado, velho. Foi um episódio muito, muito, muito complicado de editar. Eu tive que ouvir todos os episódios de novo, mas valeu a pena. Eu tive que ouvir todos os podcasts de novo, todos os episódios de novo. Escolher as piores partes, né? Mas não, foram as melhores. Acreditem, foram as melhores partes. Sei que não parece, né, mas enfim. Ou as partes com menos conteúdo, com mais palhaçada. É, mas Diego, você não sabia como é que ia ser o episódio, né? Foi surpresa pra ti, né? Não fazia ideia. Não fazia ideia. Muito bom, muito bom. É que eu falei no episódio só pra garantir, né? Realmente tu não sabia. E eu queria deixar claro que nesse episódio, de novo, eu acho que o Diego, eu posso falar pra nós dois, vocês que estão ouvindo a gente agora também fazem parte desses 2 anos. É como eu falei no episódio de aniversário, né? Vocês também completaram o aniversário com a gente. Vocês também estão de parabéns, né? Então, muito obrigado a todo mundo que comentou, muito obrigado a todo mundo que desejou parabéns pra gente, muitos anos de vida e tudo mais. Tamo junto. Então, Diego, farei uma coisa diferente aqui hoje e eu vou ler, ao invés de um e-mail, 3 e-mails em sequência, tá? Tá, né? Fazer o quê? Não, são 3 e-mails falando quase a mesma coisa, eu acho que fica mais... Depois ele me chama de chefe. Não, mas eu tô pedindo, cara, tô pedindo. Mas é que são 3 e-mails com o mesmo assunto e vai ficar legal ler eles, eu acho. Ok. É só pra ver, cara, que ninguém, nenhum ouvinte, acredita em mim, que eu não tenho moral nenhuma com ninguém nessa porra desse podcast. Cara, é incrível, mas enfim, todo mundo prefere acreditar na tua mentira, tá? Mas já vai entender o que eu tô falando. Então tá, vamos ver qual é. O Bruno Lombardi, 27 anos, Mauá, São Paulo, podcaster do Milkshake Sem Gelo, né? Comentou no JPCcast número 11, o último episódio, né? De leitura de comentários. Ele falou o seguinte: o que aconteceu aí no Sul? O Marcelo indicando livro de terror, o Diego indicando romance adolescente, os maias erraram por pouco mais de 1 ano, hein? Tá, continuando aqui, não comenta ainda, segura o teu comentário aí. O Thiago Lima, Fortaleza, Ceará, 26 anos, diagramador e estudante de publicidade, comentou o seguinte: que maluquinho. Prefiro acreditar que vocês trocaram de livros. O Diego deu a desculpa do movimento punk pra disfarçar o fato de ter escolhido um livro de menininha. Não, no caso era Aú, Raú, Rahu. Aú, Raú, Raú, Aú, Raú, Raú. Alguma coisa maori, né? Enfim. E o Bruno Assis, 24 anos, de Belo Horizonte, na Minas Gerais, jornalista e podcaster do Papo de Mineiro, comentou o seguinte: o Diego tirou as palavras da minha boca na hora que falou que vocês trocaram de livros. Aposto que o Marcelo decidiu trocar no último instante só pra quebrar o padrão zaniolo de escolhas. O que tu me diz disso, Diego? Sim, eu escolhi o outro e tu escolheu o da menininha. Cara, não, porra. Pelo amor de Deus, fala que foi sincero, cara. Fala que eu escolhi um livro e escolhi outro. Por quê? Cara, é inacreditável isso, cara. Eu sempre chego no episódio com o livro escolhido já, o Diego deixa pra última hora e quem se ferra sou eu. Quem se ferra foi tu porque eu li o outro? É, porque ninguém acredita em mim, cara. Esse é o problema. Ah, tá. O que adianta falar e ninguém acreditar em ti? Como é que fica a minha autoestima? Boa pergunta. Cara, porra, me ajuda, Diego, me ajuda. Então, pra ficar bem claro, eu já tinha escolhido esse livro muito antes de gravar o episódio. O Diego, na hora, escolheu um livro que ele achou bonitinho pela capa e se deu mal. Então, eu tô certo, o Diego tá errado. Se tu diz. E os 3 comentaram aqui. É o que eu digo e é verdade, cara. Porra, como é que é? Uma mentira dita muitas vezes é verdade, né? Como é que é a frase? Uma mentira dita 1000 vezes se torna verdade. Ah, então, porra. É? Já contasse ela quantas vezes? 320? Que mentira. Tá, enfim. É, continuando aqui, tá, os comentários deles também, o Bruno Lombardi acrescentou que as imagens usadas no livro Orfanato da Senhorita Peregrine, que a gente mostrou, né, o Orfanato da Senhorita Peregrine para crianças peculiares, lembram coisas da Deep Web, e eu concordo com ele. O Bruno Assis ainda coloca coisas importantes aqui, Diego. É, ele fala que são dois livros que ele tá afim de ler, né, apesar das brincadeiras, ele quer ler os dois livros, e colocou duas curiosidades. Parece que a ideia do Orfanato da Senhorita Peregrine para crianças peculiares veio a partir das fotos bizarras que as pessoas achavam na internet, né, aquelas que a gente linkou no episódio, que a gente comentou na gravação, né? Parece que o autor pediu fotos pro público, o público mandou fotos e ele criou uma história a partir daquelas fotos. Bizarro, né? É, bem estranho. Será que são fotos reais? Não, posso ideia. Eu acho que tem que ler o livro pra ver qual é. Pois é. Vamos ler o livro e a gente depois dá nosso veredito aqui. E a segunda coisa que o Bruno Assis fala é que A Garota Que Eu Gosto é o terceiro livro de uma trilogia e a editora Intrínseca omitiu essa informação porque os dois primeiros não são dela. Ó, aí eu vejo treta. É. E sabe o que é mais engraçado, cara? Que eu tenho esse A Garota Que Eu Gosto. Eu tenho esse livro. E eu também tenho os outros dois. O Azarão e o Bom de Briga. Ah, e depois diz que eu escolhi o livro. Não, cara, que eu gosto do autor. Eu já falei isso. Eu gosto do autor e comprei. É, segundo o Bruno, os dois primeiros livros são, né, como eu falei, O Azarão e o Bom de Briga. E eles foram lançados pela Bertrand em 2012 e 2013, respectivamente. Muito obrigado pelos comentários e, por favor, acreditem em mim. Vamos lá, e o Anderson M. Silva, 25 anos, consultor de vendas de Gummersbach, acho que é assim. Gummersbach, é? NRW, Deutschland. É. Acho que é Alemanha, né? Alemanha, isso. É, Alemanha. Ele complica. Abraço, Anderson. Comentou no LivroCast número 41, Extraordinária. Olá a todos, ótimo livro escolhido. Eu me lembro quando o Diego citou no JPC e fiquei meio em dúvida se comprava ou não, pois algumas vezes ele tirou o sarro da capa dizendo que a cara do menino parecia uma caneca. É verdade, cara. Eu comentei com o Anderson que eu esqueci disso na gravação. Senão... Pelo que eu me lembro, disse que a orelha dele parecia. A orelha dele na capa parecia uma alça de caneca. Não sei se a cara parecia uma caneca. É, a cara nem dá pra ver direito, né? Isso. Realmente era aquela capa branca, né? A capa que tu tem no teu livro, né? Mas depois tenho que admitir que me surpreendi quando ele indicou como um bom livro para se ler no cast de indicações. Eu pesquisei sobre o livro e achei interessante a trama. Resumindo, comprei e está na minha lista de livros para serem lidos, e o cast de hoje só me animou mais ainda a lê-lo. Gostei também dos participantes Amanto Moura, que já é da casa, e a Nini, que por ser mulher, achei que ia adorar o livro, mas me enganei. Mas claro que sua opinião e participação foi muito boa para o cast, pois a mesma também gostou da obra. Meio contraditório aqui, mas tudo bem. Eu acho que ele achou que ela ia gostar do livro, mas mesmo ela não gostando tanto do livro, ela falou que tinha um ponto negativo do livro, né? Mas ela falou que no geral é um livro legal de se ler. Acho que é isso que ele quis dizer, que tem um ponto negativo, mas que o todo vale a pena. E confesso que uma voz feminina sempre deixa o livro cast mais doce de se ouvir. Haha. Olha, cuidado com a diabetes. Que horrível. Eu vou cortar isso, óbvio. Agora tu vai cortar e vai botar no final. Tá, eu não vou cortar só pra vocês verem como eu sou maldoso. Eu cortaria essa piada normalmente. Continua aí, Diego, vai, continua. Finge que eu não falei nada. Então, ignorando o Marcelo, acho interessante o fato do Marcelo e do Diego escolherem um livro e a terceira pessoa dizer o que achou sobre as duas capas, que ela não escolheu. Penso que essa terceira pessoa é a representante dos ouvintes e isso é legal. Grande abraço a todos. É, ele tá falando essa parte aqui, né? O Diego não falou, mas é um PS, é um postscript. É assim que se fala? É. Que ele deixou. E que bom que tu gostou, cara. Que bom que tu gostou do novo formato. A gente espera que esse episódio tenha ficado tão bom ou ainda melhor que o anterior. A gente tá tentando crescer, né? E sempre que possível, cara, teremos uma mulher gravando também, a Sally, mais pessoas, a Camila, né? Quando for possível, o Diego tá aqui já pra... É, sempre que possível teremos pessoas aqui gravando. Ah, o Diego tá aqui com a voz feminina dele pra enfim, deixar o cast mais doce também. É, as escolhas dos livros do Marcelo também ajudam, né? Esse também ajuda. O Extraordinário foi tu que escolheu, cara. Só lembrando disso. Mas... E agora, do que eu gosto foi tu. Tá, cara, eu vou pro próximo comentário que eu já tô... Ai, ai. Não tô acreditando mais nisso. Passa um comentário. Um comentário geral, Diego, deixado pela Sabrina Bongiovana, 30 anos, engenheira ambiental, Vila Velha, Espírito Santo. É isso, né? É. Não tô errado, beleza. Tá, isso, bota o final do teste também. Olá, pessoal. Descobri o LivroCast pelo Guia do Mochileiro das Galáxias, uma das minhas séries de livros preferidos. Como sou leitora compulsiva, adorei encontrar um podcast tão descontraído. Me divirto ouvindo, morro de rir das piadas do Diego e da risada do Marcelo. Isso quando eu rio, né? Que fique claro. E Marcelo, você ganhou espaço no meu coração pelo simples fato de ter como seu autor preferido, o Zafón. O mesmo que o meu. Depois de A Sombra do Vento, minha vida mudou. Clichê, eu sei. Enfim, esse comentário é só pra dizer que vocês ganharam uma ouvinte. Beijos. E um PS que ela deixou aqui, eu achei interessante. Ela fala que ela conversa com a gente ouvindo o cast, Diego. E colocou uma hashtag dizendo ridícula, né? Não acho, assim. Assim, porque na verdade, quando ela fala, a gente escuta. Verdade. Quando ela comenta, né? Eu era uma ideia. Quando você estiver falando com a gente, você grava isso. E depois você escreve no comentário o que você falou. Olha que legal. Marcelo, leu minha mente agora. Viu? Porque daí a gente vai saber o que ela tava falando com a gente, né? Vai poder responder, vai ficar legal. Então, com certeza. Sabrina, mais comentários seus são aguardados ansiosamente aqui no LivroCast. Dito isso, Diego, vamos então para a lista de agradecimentos, cara. Agradecemos ao Everton Weber, que fica feliz por ter participado de pelo menos uma parte dos nossos 2 anos de vida. Isso mesmo, ele participou do LivroCast número 25, O Poderoso Chefão. Um episódio muito bom, cara, é um livro fantástico, assim. Sinceramente, se você não leu ainda, ouça o episódio e leia o livro. Melhor que o filme. É melhor que o filme, porque eu não vi o filme só ainda. Só pra causar polêmica. Eu não vi o filme ainda, vai lá, Diego. Agradecemos também a Francesca Abreu, que desde que nos conheceu, nunca parou de nos ouvir. Muito bom, continue assim. Agradecemos ao Lucas Conrado, do Papo de Mineiro, que nos parabeniza, acima de tudo, por chegar aos 2 anos com qualidade e regularidade. Nem tanta. O que importa, cara, é ter 2 episódios por mês. O que é regular na postagem é o seguinte, a gente posta quando consegue. Não, cara, mas eu tenho uma meta pessoal. Lógico que o LivroCast tem que sair na sexta-feira e tem que sair segunda. O pessoal que nos baixa sabe disso, né? Isso quando não sai na terça, quarta, quinta ou sexta. O pessoal que nos escuta já acha que é sempre na segunda. Eu acho que é, enfim. Mas a minha meta pessoal é ter 2 episódios mensais. Isso. Né? Então, não importa que atrase um, o outro vai sair no prazo que tem que sair ou mais perto possível dele. Então, beleza, valeu pela regularidade aí, cara. Agradecemos também ao Rodrigo Ramati. Isso. Que disse que foi muito bom relembrar todos os momentos engraçados do LivroCast. Ele achou engraçados os momentos do LivroCast, viu? Tá falando aqui do especial de 2 anos, né? E o Diego não achou engraçado, né, Diego? Não, achei vergonhoso. O Rodrigo Ramati, cara, Ramati, acho que assim que se fala, ele pede pra gente divulgar também, aqui embaixo na postagem tem o link depois, o conto dele chamado 1963, que é... Eu li o conto, é muito legal. É um conto que trata, assim, do que viria... É do que viria, realmente. Do que vem antes da série Chaves. Sabe Chaves, Diego? Sim. Gosta? É o Chavo. Então, ele criou uma ficção, né, contando como seria esse início do Chaves antes da vila em si. Muito boa, eu li, recomendo. Principalmente pra quem gosta do Chaves, né, tem bastante easter egg, bastante referência legal. O link tá aqui embaixo na postagem. Leiam. Agradecemos também ao Oleno Petreri Endox, ou Endox, não sei como se fala o sobrenome do Oleno, desculpa aí, cara, que diz que somos responsáveis diretos pela criação do podcast dele, o FreakCast. Sabe quem é o Oleno, Marcelo? Sei, claro que sei. Ah, bom. Ele gravava com o Ramon, o Logotopia Cast, depois montou o FreakCast, né? Exatamente. Eu acho que é por isso que ele fala que nós somos responsáveis diretos pela criação do podcast dele. Oleno, muito sucesso, cara, muito bom teu podcast. Viu, Marcelo? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz na internet. Por quê? Às vezes nascem umas coisas bizarras. Ou umas coisas freak. Brincadeira com a palavra freak, né? Gostei, gostei. Agradecemos também ao Rafael Botter, que me agradece pelos 2 anos de piadas ruins. Cara, eu acho que o Rafael Botter é o ouvinte que mais se diverte contigo, Diego. De longe, assim, ele sempre comenta que riu e tal. Eu acho que é uma pessoa bem simpática. O cara comprado, né? Tá louco. Agradecemos também ao Jardel Maximiliano, escritor do Manual Prático do Canalha Sentimental, que espera que venham muitos e muitos outros anos de LivroCast com a qualidade que a gente consegue fazer crescer a cada programa. Olha só, cara. Tomara, esperamos a mesma coisa que você. Continue comentando, continue dando sua opinião, que com certeza estamos no caminho certo. Agradecemos a Ana Schermack, que nos deseja um parabéns pelo aniversário do LivroCast e pelos 2 anos de amizade bonita. Eu acho que é uma brincadeira com a introdução do especial de 2 anos, que ficaram me zoando, que eu cantei o Diego, que eu pedi Diego em casamento, que eu fui gay, sei lá o quê. Você não achou, né, Diego? Nem todo tempo a amizade foi tão bonita assim, e nem é só 2 anos também, né? É verdade, é verdade. Então, digamos que tem bem mais tempo de amizade aí. Mas a gente não falou, a Ana Schermack é do Literário Cast, link aqui embaixo na postagem, podcast literário muito legal de se conhecer também, vale a pena. Obrigado pelo comentário, Ana. E agradecemos ao Gabriel Efigen, que disse que o livro O Orfanato da Senhora Peregrine para Crianças Peculiares fez ele se lembrar do filme O Despertar, né, que em inglês é The Awakening ou algo assim, enfim. E eu já vi o filme, realmente, boa lembrança, Gabriel, boa lembrança. Agradecemos a Priscila Schalk, que pede pra não ser chamada de Priscila. Ha! Já chamei, desculpa aí. Isso foi zoeira do Diego. Na pauta tá escrito Pri Schalk, né? Uhum. Porque senão parece que ela fez coisa errada. Mas ela não fez coisa errada, cara. Ela, inclusive, comprou Extraordinário por culpa nossa, indicação nossa, leu o livro e gostou bastante, cara. É, Priscila. Então ela fez coisa certa. Não se preocupa, vamos chamar de Pri, então, pode ser? Outra coisa, a Pri Schalk, então, né? Ela pede pra gente divulgar o projeto literário O Capa Branca. Tu conhece esse projeto, Diego? Que tu viu no Twitter, alguma coisa assim, não? Desconheço, Marcelo. Desconhece? O link tá aqui embaixo, né? Quem quiser ler mais, saber detalhes e tal, mas é um livro que já tá escrito e que tá precisando da ajuda de interessados pra que ele seja publicado. Ele conta a história de uma pessoa chamada Walter Farias, né, que é uma pessoa real que existiu. Ele foi enfermeiro em um hospital psiquiátrico, né, e acabou se tornando paciente desse próprio hospital. Então tem muita história pra contar. Eu não li o livro, não sei como é que é, mas eu li o projeto, pareceu interessante, e aqui embaixo na postagem tem um link pra quem quiser ajudar e tal. É tipo aqueles... É tipo um crowdfunding. É, isso mesmo, isso mesmo. Quem tiver interesse, clica aqui embaixo que acho que vale a pena ajudar. Bom, e tem uma dica minha aqui também pro Daniel Naval, que ele pode até ter conhecido, mas não ter optado por ela. Que é o autor do livro, né? Que é o autor do livro. Que conta a história do Walter Farias. E pra qualquer outra pessoa que possa interessar, no caso, né, tem um site chamado bookess.com. Bookess. Que vai estar o link aqui na postagem também. Tô te mandando aqui no Skype pra tu ver. Tá, o que que ele faz? É, tu pode publicar o teu livro lá. É, no caso, ele vai te dar o valor, vai sair de curso e tal. E você pode colocar quanto você quer ganhar em cima e vender ele digitalmente. No caso, eles imprimem o livro por demanda. Vendeu, imprimiu, entregou. Não tem estoque, né? Ah. É bem bacana. Pô, interessante, cara. Vou dar uma olhada nesse site com mais calma depois, até pra mim. Olha que legal. E que fique claro que esse comentário não foi patrocinado. Qual é o nome do site, Diego? Repete. Bookess.com. Bookess.com. Tá aqui embaixo na postagem. Pô, bem interessante, cara. Pô, se tiverem... Se alguém precisar, né? Fica a dica do Diego. O Diego cobra depois 5%. Tô errado? Não, essa vai de graça. Essa vai de graça. Então, beleza. Olha aqui, que bonzinho que ele tá hoje. Até porque eu não quero tirar nenhuma porcentagem do, digamos aí, dos royalties de venda dos livros dos nossos queridos autores. Ah, muito bom. Olha, bonito, cara, bonito. É, continuando aqui pra terminar nossa edição de agradecimentos, né, bem grande hoje, porque bastante gente comentou. Agradecemos também ao Luiz Ricardo, que disse que nós acabamos de deixar ele sem uma boa parte de seu salário. Pena que não foi pro meu bolso. Pena que não foi pro meu bolso também, porque o meu também tá na livraria. Eu acho que nós estamos, na verdade, pagando o salário de muita gente, né, Diego? Eu acho assim, é todo mundo que comprar um livro, porque a gente comentou, principalmente no JPCcast, né, porque a gente não leu ainda, poderia depois de terminar de ler, mandar o livro pra gente ler. A gente devolve, eu devolvo depois, se for o caso. Demora, mas devolvo. Não, tá beleza, tá beleza. Não, obrigado. Não se impressa livro. Agradecemos também ao Wilson Brancaglioli. Brancaglioli. É, Brancaglioli. Brancaglioli. Eu nunca sei falar. Brancaglioli. Isso. Que nos parabeniza e diz: viva a força. Tudo a ver com o episódio de hoje, né? Com certeza. Tudo a ver com o episódio de hoje. Ficou claro que ele gosta de Star Wars e deve ter gostado desse episódio também. E que força pra falar o teu sobrenome, hein? É, pois é. Enfim, e pra acabar então, por último, mas não menos importante, agradecemos também ao Simão Fincato, que está de volta. Nossa, quanto tempo que eu não falo o nome dele por aqui. Fazia tempo que eu não vi o fantasma atrapalhar. Pois é, bem-vindo de volta, cara. E eu acho que por hoje era isso, então. O episódio ficou bastante longo, ficou muito engraçado, enfim, eu gostei de gravar. Espero que vocês gostem de ouvir. E não deu pau na minha gravação dessa vez. Que maravilha, então a voz do Diego vai estar um pouquinho melhor que a última vez. Bastidores, ninguém percebeu, agora estão sabendo que deu merda no teu volume, né, Exatamente. Na tua gravação. O episódio de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana, ou fim de semana, vai saber quando esse episódio vai pro ar. Uma ótima semana quer dizer 7 dias. É, beleza. Pra algumas pessoas começam na segunda, pra algumas pessoas começam no domingo. Então. Tem razão. Mas então, né, tudo de bom pra vocês e até o próximo episódio. Ô, Kalel, tava te perguntando, cara, tu quer a pauta pra te ler ou não? Cara... Tipo, não tem pauta. Parada é essa. Eu não... posso te mandar, tipo, tem... Não importa, isso que eu quero dizer. Ela não tem nada... Manda as capas pra ele. Não, então, vamos na surpresa aí. Tá, tu quer saber... Tu vai saber daqui a pouco quais são os livros, então dá nada. É, vou. Ah, só pra você saber, eu decidi dar pontos pra vocês e o Loco já tá com 7. E eu tô com quantos? 0. Porra. Por que isso, cara? Conversando com você, só com ele. Ah, mas porra. Aí ele vai ganhando ponto. Mas como assim ganhando ponto, cara? Da onde é isso? Ele resolveu dar nota pro bate-papo, aí tá dando nota pra mim pra te separar. Ah, o Diego tem papo, é isso que quer dizer? Não, tem uísque e caneca do Logotopia. O Diego é um cara... E tô online, eu tô online. Cara, eu tô sofrendo hoje. Velho, e nem a pauta que abriu. Cara, eu não sei o que tá acontecendo com esse notebook, velho, sério. É, se a pauta no Google Docs não tá abrindo, cara... Acho que o computador tá no final... O notebook tá no final da vida mesmo. Será, cara? Bem provável. Quando acontece isso, é final de vida já. Não me dá mais orçamento, mas não tem mais dinheiro, não tem como gastar mais nada. Quer passar 3 anos em Buenos Aires, né? Agora tá abrindo, peraí, vamos ver. Aí, abriu. Esquece que eu falei. Tá tudo maravilha. Eu tava procurando aqui na pauta, cadê o meu livro? É, o teu livro tem que pôr tu ele, né? Não sei que livro que é, porra. Tá. Tá, então deixa eu abrir aqui o Scooby. Qual é teu livro mesmo, Diego? É, tá, aquele lá que eu tô pensando, né? É muito legal ficar no vácuo, sabe? Vocês dois conversando assim e eu pensando, caraca, que livro será que é? Acho que eu sei como se escreve, vamos ver se eu acho aqui. O meu tá na pauta ali, Diego, procura pra tirar no Scooby. Qual que é? Tá na pauta, não posso falar. Tá bom, isso foi um ponto, cara. Tá em qual item? Tá no livro Jogando Pela Capa. Ah, tu já botou o link no Scooby? Já, sou um cara muito bom, muito legal. Eu botei o link do Scooby no meu navegador. Ai, caraca. Tá, então vamos lá. Caralho, que dor no olho, porra. Que capa é essa, velho? Tá bom. Tá, eu vou pedir pro Kaleo falar julgando pela capa agora. Beleza. Que tipo de voz você quer? Veludada? Voz sexy, cara. Tentarei. Posso fazer já? Pode. É, aquele julgando pela capa. É, tentarei fazer legal. Depois desse pigarro, dá uma limpada na tela aí. Meu Deus. Se não vier a voz... Nossa. Julgando pela capa. Ai, cara. Cara, esse foi teu melhor? Foi. Eu sou péssimo nessas coisas. Mas se quiser, eu faço outras versões aqui agora. Faz uma versão mané, então. Uma versão manézinha da ilha. Julgando pela capa. Puta, cara, eu não tenho a menor ideia de como fazer isso. Eu não vou pedir uma versão de curitibano, porque senão ele não fala, né? Não, curitibano é só colocar um R ali no meio que já era. Vai, faz a versão curitibano, então. Quero ver onde é que ele vai colocar o R no Julgando pela capa. É, eu tô pensando que eu vou colocar o R. É, fala normalmente Julgando pela capa, então. Vai lá. Julgando pela capa. É essa que eu vou usar. Não teve R, mas é que eu vou usar.